Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada do projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje o nosso programa será dedicado às principais notícias da nossa escola, dando-se a conhecer as atividades dinamizadas pelos diferentes cursos, intercalando com a nossa sugestão musical. Na segunda parte, iremos falar sobre o 25 de Abril. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa que mais uma vez se associa a nós neste projeto. Antes de ficarmos a conhecer as principais notícias da nossa escola, vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Até já! Que tenham gostado da nossa primeira sugestão musical. Vamos então conhecer as principais notícias da nossa escola. Epto Oliva na Corrida do Alva. Decorreu no dia 31 de março a 5ª edição da Corrida do Alva, uma prova de estrada que incluiu a 25ª edição do Campeonato Distrital de Estrada de Coimbra e Guarda, o Grande Prémio Jovem Alva e a Caminhada. Esta iniciativa, que envolveu cerca de 600 participantes, contou com o apoio dos municípios de Oliveira do Hospital e Ceia, da União das Freguesias de Penalva do Alva e São Sebastião da Feira e da Junta de Freguesia de São Domingos, e ainda o apoio técnico da Associação Distrital do Atletismo de Coimbra e da Associação de Atletismo da Guarda. A Heptaliva participou no apoio logístico, nomeadamente através da vigilância e segurança da corrida nos postos de controlo, entrega de abastecimentos e guias da caminhada, integrando a participação dos cursos profissionais de apoio à gestão desportiva e desporto, sob a orientação dos professores Rafael Gomes, Carlos Ferreira e Gina Sousa. Parabéns pelo grande empenho e responsabilidade demonstrada pelos alunos nesta iniciativa. Auxiliar de Saúde visita a Clínica Fisio Henrique. Os alunos do segundo ano do curso profissional técnico de Auxiliar de Saúde foram convidados pelo sócio-gerente da Clínica Fisio Henrique a conhecer o trabalho desenvolvido na sua clínica. Trata-se de um espaço de saúde localizado na Vila de Tábua, que oferece um serviço diferenciado à população, onde cada plano de tratamento é elaborado tendo em conta as necessidades específicas de cada cliente. Neste gabinete foram explicados e exemplificados alguns dos diferentes serviços que a clínica dispõe, desde fisioterapia, pilates clínico, psicologia clínica, terapia da fala e recuperação desportiva. São ainda realizadas formações relativamente ao bem-estar da mente, nomeadamente o mindfulness. Ao fisioterapeuta Henrique Pina deixamos um agradecimento pelo acolhimento desta visita e votos de muito sucesso. Jornadas profissionais, visita técnica de curso profissional técnico de auxiliar de saúde. No dia 3 de abril, os alunos do 1º, 2º e 3º ano do curso técnico de auxiliar de saúde realizaram, no âmbito das jornadas profissionais, uma visita técnica à cidade de Coimbra, com o objetivo de conhecer a Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e o Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra. De manhã, a ação de sensibilização preparada pela Acreditar permitiu conhecer a missão, o público-alvo e o funcionamento desta associação de referência nacional na garantia dos direitos e na promoção da qualidade da vida na área da oncologia pediátrica. Durante a tarde, no Centro de Ciência Viva, os alunos conheceram a exposição interativa Em Boa Forma com a Ciência, que lhes permitiu descobrir o corpo humano, com destaque para a sua anatomia e funções e para a sua saúde e bem-estar, permitindo explorar diversas temáticas no âmbito da biologia e da promoção da educação para a saúde. Jornadas profissionais, visita técnica dos cursos profissionais de multimédia e design. No âmbito das jornadas profissionais, a visita técnica dos cursos profissionais de multimédia 2º ano e design de equipamento 1º e 2º ano direcionou-se à Escola Superior de Educação de Coimbra, ESEC, e ao Museu da Água. Na ESEC destaca-se o contacto com o artista plástico José Fonte, o 2º Fórum das Artes e Tecnologias a decorrer este espaço, a visita às salas e oficinas da arte, ao Centro de Meios Audiovisuais e Estúdios de Áudio da ESEC TV e a Exposição de Arte e Design. Já no Museu da Água, a visita contemplou o evento Incolor, uma exposição coletiva de esculturas, instalações, vídeo e pintura distribuídas entre o museu e o jardim no Parque Dr. Manuel Braga, cujo tema central é a água que se quer incolor e que junta Bordal II, Forrest Gump e Miguel Januário. Jornadas profissionais, visita técnica dos cursos profissionais de turismo, desporto e apoio à gestão desportiva. No âmbito das Jornadas Profissionais 2019, os cursos profissionais de Turismo, Desporto e Apoio à Gestão Desportiva elegeram a Vila de Mira como destino para as visitas técnicas. E por isso, a pista ciclo-pedonal de Mira revelou-se um excelente meio para desfrutar da natureza e de alguns dos espaços culturais locais em simultâneo com a prática do desporto. Com uma extensão de 26 km, a maior pista de Portugal atravessa diversos cursos de água, circunda as Lagoas de Mira e Barrinha, percorrendo caniçais, salgueirais, dunas, praias e uma frondosa floresta de pinheiros, contemplando ainda um interessante património sociocultural na sua envolvente, desde casas gandarezas, retalhados campos agrícolas e minhos de água de rodízio. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Esperamos que gostem. Até já! depois lutei. De que azul já ele é? Houve alguém que te vivei igual? Eu não sei, sei de fugir ou morder o anzol. Já não há nada de novo aqui debaixo do sol. Por becos e ruelas de horror, caminhos sem saída, até que me perdi, sozinha sem saber de que dor pintar a minha vida. Eu não sei, sei de fugir ou já não há nada de novo aqui debaixo do sol. Não se esqueça de nos propor as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Siga-nos na nossa página no Facebook, Epto Rádio. Jornadas Profissionais, visita técnica dos cursos profissionais de mecatrónica e manutenção industrial e mecatrónica automóvel. As visitas técnicas realizadas no âmbito das jornadas profissionais reuniram os cursos profissionais de mecatrónica e manutenção industrial e mecatrónica automóvel na 18ª edição da Feira de Engenharia de Coimbra, que decorreu no Instituto Superior de Educação de Coimbra. Para além das valências deste espaço de ensino superior, nomeadamente os departamentos de Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Mecânica, estas jornadas contemplaram ainda as visitas às empresas Skoll Haven e Litocar. Visita técnica do curso profissional de Arte, Espetáculo e Interpretação. No âmbito das jornadas profissionais visitas técnicas, os alunos do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação deslocaram-se no dia 3 de Abril a Coimbra. Amanhã começou com uma visita guiada aos recantos históricos da Universidade de Coimbra, classificada como Património Mundial da Unesco, visitando a Capela de São Miguel, a Biblioteca Joanina, o Paço Real e a Torre. O período da tarde foi um momento de divertimento no cinema com o filme português Ladrões de Tuta e Meia, uma comédia de Hugo Diogo com Rui Unas, Leonor Seixas e Carlos Areia. A Eptoliva apresenta práticas inovadoras na Futuralia 2019. A Eptoliva marcou presença na Futuralia 2019, a maior feira de oferta educativa, que decorreu entre 3 a 6 de Abril na FIL, em Lisboa. A apresentação do modelo pedagógico inserido na cultura Open Schools for Open Societies, com base na metodologia Projeto Base Learning, desenvolvido pela docente Honorata Pereira, a mostra dos projetos científicos Fralda Ecosustentável, Tits, Bem Viver, Feeling the Future e Made for You, e ainda um carrinho de rolamentos, foram algumas das experiências divulgadas pela Eptoliva no stand do Programa Operacional de Capital Humano, onde ocorreu esta demonstração. objetivando expor a vertente científica da formação e articulação com os temas de sustentabilidade, saúde e ambiente, a Eptoliva destacou-se pela sua dinâmica inovadora e empreendedora na formação ministrada, constituindo um ponto de interesse, suscitou a curiosidade dos jovens e a atenção de outros públicos ali presentes. Eptoliva no aniversário da UCC Pinheiros dos Abraços. Porque com boa saúde temos certamente um melhor turismo e um bom turismo faz muito bem à saúde. A Eptoliva associou-se, através dos cursos profissionais de turismo, auxiliar de saúde e apoio à gestão desportiva, à comemoração do 5º aniversário da Unidade de Cuidados na comunidade Pinheiro dos Abraços, dedicada ao tema Cuidados de Saúde, Proximidade, Turismo e Saúde. Nestes 5 anos de profícuo cuidado e a proximidade, a Eptoliva parabeniza a todos os profissionais, na pessoa da enfermeira Alexandra Garcia, que fazem parte desta grande equipa da UCC Pinheiro dos Abraços, deixando no reconhecimento pelo importante trabalho desenvolvido na saúde escolar, quer ao nível da sensibilização e prevenção, quer a nível do consumo ilícito das substâncias e das toxicodependências, mas também ao nível da sexualidade. O empenho da UCC continua a alcançar bons resultados nesta comunidade educativa, é que muito nos honra sermos parceiros. Eptoliva na fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. No passado dia 6 de abril, a Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, na Figueira da Foz, recebeu a fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. A aluna Tatiana Ferreira, em representação do município da Oliveira do Hospital e da Eptoliva, fez parte do numeroso grupo de alunos que transformaram a leitura numa festa e num motivo para celebrar. A entrega de prémios ficou a cargo do Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr. João Ataíde, que fez questão de realçar a importância da participação de todos os alunos e municípios presentes, agradecendo a adesão do público. A Vereadora da Cultura e da Educação do município de Oliveira do Hospital, professora Graça Silva, bem como a bibliotecária Teresa Mendes, marcaram presença na festa, prestando o seu apoio aos alunos que estavam em representação neste concelho. Foi o evento em que as palavras ganharam vida e magia, tornando-se as grandes protagonistas da tarde. Não se esqueça de nos propor as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Seguir a nossa página no Facebook, Eptorádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com música portuguesa. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Ela sorriu Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Estamos de volta com mais um programa da terceira temporada Heptorrádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página no Facebook Heptorrádio, onde podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Aproveitem também para visitar a página Facebook da nossa escola, Heptoliva. Na página Facebook podem ficar a conhecer o trabalho e atividades que se envolvem na nossa escola. Antes de continuarmos com o nosso programa, vamos ficar com uma sugestão musical. Voltamos já! Estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar, porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura dos sentidos. Estás só e eu mais estou, tu tens o meu olhar, tens a minha mão aberta, à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Thank you. hoje nos falar sobre o 25 de Abril. Vamos tentar explicar por breves palavras a importância desta data que se assinala como feriado nacional todos os anos. 24 de Abril de 1974 foi o último dia da ditadura. A guerra colonial tinha começado em 1961 e opunha o exército português aos guerrilheiros que lutavam pela independência dos territórios africanos que Portugal na altura governava, Angola, Moçambique e Guiné. O governo chamava esses territórios províncias ultramarinas, porque estavam para além do mar, e afirmava que faziam parte de Portugal da mesma forma que o Minho ou o Algarve. Na verdade eram colónias, ou seja, países com populações e línguas próprias que no passado tinham sido conquistados e ocupados pelos portugueses. Muitos países europeus tinham tido colónias em África, mas em 1973 ou 1974 essas colónias já se tinham tornado países independentes, quer dizer, já não dependiam das metrópoles, que eram como se chamavam os países colonizadores. Mas o governo português da altura teimava em manter a posse das colónias e por isso enviava para a guerra todos os jovens. O serviço militar, a tropa, como se costuma dizer, durava então 4 anos, os primeiros 2 passados na metrópole em instrução e os 2 últimos no ultramar em combate. Muitos jovens morriam nos combates em África. Durante os 13 anos que durou a guerra, perderam a vida quase 9 mil e uns 30 mil ficaram feridos ou estropiados. Quase todas as famílias estavam de luto, pois tinham pelo menos um morto na guerra. Em 1973, Portugal tinha 150 mil homens a combater. Muitos dos sobreviventes, depois de regressarem, mostravam dificuldade em integrarem-se na vida civil e eram frequentes as doenças psiquiátricas provocadas pela terrível experiência por que tinham passado. Além disso, Portugal, que era como agora um país pobre, dirigia para as suas despesas da guerra cerca de metade do dinheiro que gastava. Portanto, quase não havia obras públicas. Construíam-se poucas estradas, pontes, escolas ou hospitais. A guerra colonial nunca poderia ser ganha pelos portugueses, pois o seu combate era contra a própria história. Quase toda a África era já independente. Nesse tempo não se podia criticar o governo, mas como a guerra se arrastava, os mortos eram já muitos e as despesas cresciam cada vez mais. As pessoas passaram a estar fartas daquilo tudo. A certa altura, os militares começaram a ser apontados como os culpados por a guerra se arrastar. Ora, como eles sabiam melhor do que ninguém que uma guerra daquelas nunca poderia ser ganha, resolveram derrubar o governo pela força, fazer o que se chama um golpe de Estado. Para isso, fundaram um movimento das Forças Armadas. O dia escolhido para a ação foi 25 de abril de 1974. De madrugada, militares do MFA ocuparam os estúdios da Rádio Clube Português e, através da rádio, explicaram à população que pretendiam que o país fosse de novo uma democracia, com eleições e liberdades de toda a ordem. E punham no ar músicas de que a ditadura não gostava, como Grandola Vila Morena de José Afonso. Ao mesmo tempo, uma coluna militar com tanques, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, saiu da Escola Prática de Cavalaria em Santarém e marchou para Lisboa. Na capital tomou posições junto dos ministérios e depois cercou o quartel da GNR do Carmo, onde se tinha refugiado Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar, à frente da ditadura. Durante o dia, a população de Lisboa foi se juntando aos militares e o que era um golpe de Estado transformou-se numa verdadeira revolução. A certa altura, uma vendedora de flores começou a distribuir cravos. Os soldados enfiavam o pé do seu cravo no canto da espingarda e os civis punham a flor ao peito. Por isso se falava da Revolução dos Cravos. Foram dados alguns tiros para o ar, mas ninguém morreu nem foi ferido. Ao fim da tarde, Marcelo Caetano rendeu-se e entregou o poder ao general Spínola, que, embora não pertencesse ao MFA, não pensava da mesma maneira que o governo acerca das colónias. Um ano depois, a 25 de abril de 1975, os portugueses votaram pela primeira vez em liberdade desde há muitas décadas. Fiquem com mais sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! para que eu lembre que a noite enfim ainda procuro por quem não esqueci. Da liberdade. Além do capitão Salgueiro Maia, que comandou a coluna de blindados saída de Santarém, outros militares desempenharam papéis muito importantes na preparação do 25 de Abril. O Major Otelo Saraiva de Carvalho foi o comandante operacional, ou seja, dirigiu as operações todas a partir do quartel da Pontinha, junto de Lisboa. Mas quem tinha as ideias mais claras sobre a necessidade de democratizar o país era o Major Melo Antunes. Outros elementos muito importantes do MFA neste período foram o capitão Vasco Lourenço e o major Vítor Alves. Spínola veio a tornar-se presidente da República, mas alguns meses depois demitiu-se por não concordar com a entrega das colónias aos seus habitantes. O que ele queria era constituir uma federação de metrópole com elas. O presidente passaria então a ser o general Costa Gomes. O que mudou com a Revolução dos Escravos? Muitas coisas mudaram. As que indicamos a seguir são apenas algumas das mudanças mais importantes. Antes do 25 de Abril, só havia um partido político, a Ação Nacional Popular, que apoiava o governo. Não havia eleições livres. Só se podia votar no partido do governo. As mulheres só podiam votar se tivessem concluído o curso secundário. As mulheres não podiam viajar sozinhas para fora do país sem autorização escrita do marido. Não se podia dizer mal do governo e quem o fizesse era preso. Havia uma polícia política com milhares de informadores em toda a parte, que escutava praticamente todas as conversas. As pessoas casadas pela igreja não se podiam divorciar. Cada patrão pagava o que queria aos seus trabalhadores. As notícias só podiam sair nos jornais depois de terem sido lidas e autorizadas pelos serviços de censura. Os jovens passavam 4 anos da tropa, 2 dos quais na guerra. E depois do 25 de Abril? Passou a haver muitos partidos políticos. As eleições passaram a ser completamente livres. Toda a gente pode votar e é pena que muitos se abstenham de o fazer. Mulheres e homens têm os mesmos direitos. Passou a haver liberdade de opinião. Não existe polícia política. O divórcio estendeu-se a toda a população. Passou a haver um salário mínimo nacional. A imprensa é livre. Acabou a guerra colonial. Uns anos mais tarde, o serviço militar deixou mesmo de ser obrigatório. Viva a liberdade! Chegamos assim ao fim de mais um programa da terceira temporada da Epto Rádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido pela professora Cátia Piegas, com a colaboração dos alunos Ana Campos, Rafaela Simões, Diana Ferreira e, por mim, Mariana Alves, e com a colaboração na parte do grafismo do aluno Francisco Cardoso, do curso profissional técnico de multimédia. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página no Facebook Epto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Mais do que a um país e a uma família ou geração, mais do que a um passado, que é uma história ou tradição, tu pertences a ti. Mais do que a um patrão, que a uma rotina ou profissão, mais do que a um partido, que a uma equipa ou religião, tu pertences a ti. E para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de ninguém. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é de que amanhã sei o bem é sempre longe demais. Fechada, chega a hora do cansaço. Faz o tempo desfiando em este fogo passo. Dizes-me até que amanhã sai o bem é sempre longe demais. Epto Rádio. Um programa da Eptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Eptoliva. Eptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.